encontrar você. Faz muito frio aqui dentro da minha jaqueta. Faz muito frio aqui dentro da minha jaqueta. Ofereço ao meu corpo essa fantasia. Procuro ver seu gosto na multidão. Faz muito frio aqui dentro da minha jaqueta. Faz muito frio aqui dentro da minha jaqueta. Te alcanço, vejo tudo no passar de imaginação. Com todas que estive, nada encontrei. Mesmo acompanhado, estou sempre só. Mas não me canso, eu preciso te encontrar.